André Cedeiros, o Moral de Ibi Coara. PR Grife, Pablo, menção para a VIP. Júlio Central Lanche, meu patrão estourado. Aí, bebê! Atualizando. Aumenta o som do paredão. Aí, ó. Tá louca de whisky de crush marola? Essa novinha hoje tá bem legal. Louca de whisky de crush marola? Essa novinha hoje tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, vai, vai. Oi! Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha. Danilo C10. Ei! Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Tu para não vai. Tu para não vai. Tu para não vai. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Vem na cabeça, vem na cabeça. Tá louca de whisky de crush marola? Essa novinha hoje tá bem legal. Louca de whisky de crush marola? Essa novinha hoje tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Equipadora Magisson, Júnior Central Lanche. Oi, breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Combina sete Cássio. Quero ver. Vai. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Vitor Céu Freire. Breca novinha no grau. Breca novinha no grau. Chora, viado. Caio Almeida e Silva consultoria. Vai, legal. Boy das pizzas. Alô, Brendo. J. Céu. Alô, Johnny Reira de Codó. Ciro da Caipirinha. A melhor de Codó no Maranhão.